Qual conselho o senhor dá para as pessoas que, ao ouvirem uma entidade, ouvirem um espírito, se preocupam mais com achar se ele está incorporado, se ele não está, do que ouvir as palavras que ele tem a dizer? Eu acho que as pessoas têm que se focar no que a mensagem está passando, na mensagem que está sendo dita. Porque se tudo isso for uma grande mentira, que bom, é sinônimo que o ser humano tem uma imaginação muito fértil, muito além do que o materialismo. Então, se tudo for mentira, pelo menos não vai ser em vão, vai ser uma experiência de vida. Oh, claro. Entendi. Então, Exu tem sempre a esperança. Ele mesmo estando ali, lendo seu pensamento ruim, ele tem esperança que no fundo, você vai buscar o seu interior e vai ver que o errado não leva a nada, que a negatividade não leva a nada. Então Exu espera o ato, porque ele tem esperança que no pensamento a pessoa vai mudar e não vai fazer o ato negativo. Agora, se fizer, tá feito. Foi colocado pra fora da alma, jogado nas forças do universo. Ixi. Aí Exu tem que cobrar, senão eu vou estar recusando o meu trabalho. Entendi. Eita, veia, afirma por na folha da bananeira, Exu caveira. Caveira, afirma por na folha da bananeira. Então, a gente vai fazer um diálogo com os espíritos um pouco diferente. Com uma adolescente. Qual que é o seu nome? Jackson de Mello. Ô Jackson, qual que é a sua idade? 16. Muito bom. Que ano que você nasceu? 99. 90 e? 9. 9. Tá bom. E hoje estamos em 2015, beleza. E como é que foi a sua história? O que fez você vir pra Umbanda? Eu tava estudando, fazendo trabalho de colégio. Aí eu fui pesquisar na internet sobre religiões, que era o trabalho em si. E conheci, fui, decidi estudar sobre a Umbanda. É, pelos outros falarem muito mal sobre a Umbanda, eu decidi saber por que falavam tão mal. É. E acabei me apaixonando por ela. Uhum. E desde então, toda vez que eu ia pra igreja, sentia arrepio. Você ia pra igreja? Sim. Qual igreja? Sentia, católica. Tá. São Francisco de Assis. Tá. Aí eu sentia meu corpo tremulando, esquentando as pernas. Uhum. Mas não tava bom. Então, quando eu fui estudar, simplesmente fui me apaixonando pela religião, fui vendo que não era o que as pessoas falavam, e eu sentia que algo me colocava dentro dela. E eu decidi deixar essa loucura, esse algo que estava me levando para dentro dela, me levar de vez. Às vezes, teve oportunidade, falando com a mãe, ela citou alguma coisa referente à possessão. Você teve dificuldade no começo da mediunidade? Sim. É, eu não consegui, quando eu ia para um terreiro, eu pouco incorporava dentro do terreiro, mas quando saía deles, a vibração era muito forte, não tinha como controlar, e eles acabavam descendo na minha casa, que é um lugar onde não é bom incorporar, e sem pedir permissão, se estava ali ou se não estava, se podia incorporar ou se não podia. Na Umbanda os guias fumam e bebem. Como fica essa situação pra você? Bom, eles fumam e bebem até o ponto que eu deixo. Uhum. Até o ponto que a gente se conversa, até o ponto que eu sinto que eu posso. E eles aceitam muito bem. Talvez por outras casas que eu já passei era dificuldade, porque em muitas casas por aí as pessoas podem beber, podem fumar, achando que estão indo ali só pra isso, não pra fazer a caridade. Uhum. Mas as entidades vão colocando a gente onde a gente deve estar, e hoje eu estou aqui, na TOEG, e aprendi a conversar e a doutriná-las. Entendi. Então elas trabalham com o que eu dou pra elas trabalhar. Claro, entendi. E como é que é com a família? Porque às vezes tem 16 anos, a família não é da mesma religião. Como você lidou com tudo isso? No começo foi difícil. Foi difícil? Eu ia aceitar, falava que ia virar doença, que eu ia virar, ficar possessivo pela religião. E não queriam aceitar, mas... Ah, obsessivo ali, só a religião. Isso. Mas como as entidades começaram a mostrar que realmente elas estavam, que elas tinham que descer, minha família foi deixando de lado tudo que não aceitava, ficou quieto, né? Não aceitou, mas ficou quieto. Uhum. E assim eu vim. E hoje eu não preciso mais pedir, implorar pra alguém me deixar vir pra dentro junto. Entendi. Descobriram então que a sua prática da mediunidade era voltada para a caridade e no final o efeito colateral negativo que eles estavam esperando de você não aconteceu, então eles falaram, pode ir, ué. Isso, não aconteceu, supondo, só me tirou de uma vida que ia me afundar. Ia afundar. Isso. Porque o que você sugere então para as pessoas que têm a sua idade, que às vezes está numa vida que está afundando elas, que pode ser feito? Primeiro elas têm que pensar se é realmente isso que elas querem e se elas vieram nesse plano com seus pensamentos e pensando e criando formas, se elas realmente estão aqui para se afundar ou para levar alguma coisa para o ser humano ou para sua evolução própria. Uhum. E se for o que realmente elas sentem que é, que elas se dediquem e façam. E façam. Vão e não desistam. Vão e não desistam. Isso. Claro. Tá certo então. Então eu queria mostrar, porque a gente já falou com você antes, já falou com a entidade, conversar com você um pouco antes, pela idade que você tem e às vezes muitas pessoas muito mais velhas não têm essa consciência. Que mensagem você passa então para os adultos? Que forma você, representando a galera aí dessa idade, dessa média, que idade você passa para os adultos? De que forma vocês esperam ser tratados nos terreiros de Umbanda? Bom, para os adultos não é a forma que a gente espera se tratar dentro de um centro de Umbanda. Uhum. Mas sim, para os adultos buscarem, para os pais principalmente, buscarem conhecer o caminho que seu filho está decidindo seguir. Uhum. E percebendo com as atitudes, com as circunstâncias criadas durante sua vida, se está sendo bom ou se está sendo ruim. Porque tudo que está sendo bom para o seu filho, eu acredito que é bom para o pai também. Claro. Nenhum pai gosta de ver seu filho triste, chorando. Certo. Por que que você decidiu ceder o seu aparelho para a gente conversar com uma entidade do mundo espiritual? No diálogo com os espíritos. Se eu decidi... Por quê? Porque deixar o caveira vir conversar. É, por quê? Bom... eu acredito que essa é uma forma de evolução, uma forma de aprendizado, e eu acho que é o que o ser humano mais precisa. Então, se eu posso dar um pouco de aprendizado, por que não? Graças a Deus. Eu agradeço, viu? Muito obrigado por estar participando, por ter tido essa vontade de, quando eu convidei, se colocar à disposição e pela caridade da casa também, uma cortesia. Trazer essa entidade para falar com a gente. Tá certo? Vou chamar a sua mãe de santo para ela falar um pouco também, pode ser? Sim. O senhor não quer se sentar? Vamos. Senta. Não. Eu não sou mãe de santo dele, eu sou vó de santo. Vó de santo. Aliás, eu sou bisavó, eu sou tua tataravó, né? Iga. Então, eu sou Iga, orixá dele. Sou tataravó de santo. O pai dele é filho do meu neto, de santo. É um grande prazer ter um menor de idade aqui no terreiro, como tem na igreja católica, como tem na igreja evangélica. Seus pais levam seus filhos cuidar da sua fé. Nós temos aqui um filho que é de todos nós. A mãe dele não acompanha, mas autoriza. Documentos, tem tudo certinho. Claro. Porque é importante para que as pessoas saibam que o terreiro não afunda. Ele conheceu drogas, ele conheceu bebida, ele conheceu roubo, ele conheceu muita coisa desse mundo. Ele só não conhecia a fé. Oh. A que ele era destinado. E dentro da Umbanda ele conheceu. Né? Então, para nós é um grande prazer, é um grande... Nossa, é muito bom poder ver meninos, meninas, querendo participar, tendo alegria em vir cantar para o orixá, em vir se dar a esse sentimento, que já não é possessão, é uma coisa de controle, é uma coisa de aprendizado. É muito bom, né? E saber que a sua entidade, quando vem, vai auxiliar uma outra pessoa que já passou o mesmo problema, que já teve caído, que conhece vício, que está cheio de problema na vida. Então, nessa idade, já poder ensinar uma pessoa de 50, 60, 80 anos, ou uma criança que está começando, é lindo. É lindo. Como o dirigente lida com os adolescentes, que sugestão a senhora tem para dar para uma casa, sobretudo lidando com bebida e cigarro? Isso é um caso muito complicado, porque a gente tem que ter um controle muito grande. Porque a pessoa chega, né? Ela chega com a força da entidade. A entidade não vê a idade da criança. A entidade chega onde ela abriu o portal. Sim. Certo? Certo. Ela chega, ela não vai ver a idade dele, do corpo. A idade cronológica. Ela vai ver a idade espiritual. Aí a gente tem que controlar essa entidade, pedir, não pode beber, não pode fumar. A idade do seu aparelho, tem lei no nosso Brasil, tem lei na nossa cidade. Não pode, tá aqui, o senhor vai tomar água, né? Uhum. Se o senhor vai utilizar o fumo, o senhor vai acender o fumo e vai segurar em volta, vai deixar defumar o corpo, não vai estar jogando pra dentro, né? Ou então abolir o uso do fumo, né? Abolir o uso do fumo. O fumo ritualístico é permitido, né? A bebida ritualística é permitida, mas por que utilizar o corpo se a entidade tem clareza suficiente para viver sem aquilo quando incorpora? Uhum. Né? A entidade não é burra. A entidade é evoluída. Mesmo que ela seja do reino das trevas, ela está ali para um aprendizado também. Então a gente conversa com a entidade, né? Como foi o caso do Sérgio Caveira, né? Ele não é nem João, nem Tatá, ele é um rei caveira do cemitério. Né? Sim, a senhora conversou com ele antes de eu vir fazer o diálogo, ele autorizou não, também? Não, eu só perguntei se ele queria vir. Isso. Né? A gente disse não induz que tudo bem. Aqui. A gente não induz o que não, vai ser falado. Não, mas né? A senhora, a entidade autorizou. Ah, sim, fazer. Sim. Eu pedi pro próprio isso. Médium isso. Perguntar e o próprio médium teve a resposta. Você teve a resposta, né? Ele autorizou, falou que está disposto a. Se demorar muito, já chega aí. Não, tá certo. Não, então tá bom. Então é isso. Vamos trabalhar. Muito obrigado pela palavra. Obrigado. Deu para instruir as pessoas. Ah, outra coisa. Olha lá. Documentação, gente. Que isso? Tá? No terreiro? No terreiro. Ah, autorização dos pais. Sim, tem que estar assinado, tem que estar certinho, né? Então, foi uma grande lida todos os terreiros de Umbanda conseguirem chegar a isso, a ter o entendimento de ter autorização. Mesmo que o pai e a mamãe estejam presentes, que tenha ali o papelzinho, né? Assinado, né? O xerox da identidade, o xerox da certidão de nascimento, né? E seja certinho, porque com a lei não se brinca. Se nós estamos aqui no terreiro de Umbanda ensinando a lei astral, nós também temos que dar valor à lei material, porque o espírito também aceita a lei da matéria, claro. Igualzinho. Entendi, né? Tá certo, muito obrigado. Obrigada a você. Graças a Deus. Que assim vamos trabalhar. Vamos, vai lá. Eu queria falar sobre essa questão das pernas e pernas, da perda de 35 espíritos. Então vai fazer o registro. a minha passagem na Terra. Mas eu não falei que voltava? Esse é o Exu. Esse aqui já não precisa, né, meu pai? Tudo certo? Tudo bem, seu Exu? Tudo certo. Morto como sempre. Morto como sempre? É. Bom, então. Me dá um tempo, nós já vai conversar. Fica à vontade, viu? O senhor pode se achegar, pode se tomar o tempo que o senhor precisar, hein? Que bom, meu pai, que você fez. É sempre bom trocar conhecimento. É, né? Pode mostrar o seu ponto riscado, seu Exu? Pode. Do senhor. Exu Caveira. Tem mais algum complemento no nome? Aqui na Terra, Exu Caveira tá com o nome maior. Exu Caveira. Nosso plano, Exu Caveira. Tá. Aqui na Terra, Exu Caveira da Calunga maior. E no plano de vocês só Exu Caveira. Por que tem essa diferença entre aqui na Terra e no plano? Porque aqui o ser humano precisa distinguir quem é quem, o que é o que, da onde vem, pra onde vai, o que faz e o que não faz. Todo plano, o nosso plano não precisa. Entendi. Claro. Seu Exu, o senhor gostaria de compartilhar algo, seu Exu Caveira, a respeito da sua vida encarnada? Era um moço, assim como se vê por aí. Só que é festa. Só que é ilusão do plano terreno. Então eu fazia o uso abundantemente do álcool. Do álcool. Usava ele constantemente, diariamente. Isso foi me matando, me tornando cada vez mais suicida. Perdi tudo, perdi minha família. Eu perdi meus amigos. Então caí no mundo, fazendo uso da bebida. Até que eu passasse pro plano onde estou hoje. Minha família, quando ficou sabendo que eu tinha desencarnado, simplesmente me jogaram nesse exterminador abandonado que vocês falam, não é? Sim. Pra que eu apodrecesse e os animais comessem minha carne. Porém, só não tinha mais nada, só tinha o osso. A falange, o chefe da falange, Jancho Caveira, veio me fazer, me dar um caminho para que eu fosse seguir. Que nesse caminho eu tinha que aprender a trabalhar e a ajudar o próximo, para que fosse uma forma de eu pagar tudo que eu fiz de errado no plano em que eu estava, e eu aceitei. E hoje estou aqui. Claro. Excelente. Tá certo. Que conselho o senhor dá, seu Exu, para quem começa no caminho da bebida e diz assim: ah, é só um copo, não faz diferença? É só as pessoas olharem para aqueles que já estão desencarnados, mas continuam aqui na Terra. É só essas pessoas olharem, porque tem testemunha, tem ídolo para tudo. Então, se ela vê, se o que o outro tá se afundando nisso, por que ela vai fazer igual, se ninguém é melhor do que ninguém? Ah. É só ela usar o que errou de exemplo e nem procurar não aprender com o seu erro, mas sim com o erro do próximo. Tem exemplo para tudo, né? Isso. Não precisa cair também. Entendi. Claro. E isso serve assim só para quem tá começando no álcool ou qualquer droga? Isso, qualquer droga. Mas... As folhas proibidas aqui, agora dado pelo ser humano como droga, já foram usadas há milênios de anos, muito menos, muito mais antes do que o ser humano fazer o descobridor. E já foi por isso, encarnaram pessoas contra isso, que estão constantemente fazendo lidas, fazendo progresso em nome de não obter o uso. Então é só seguir o recado das outras pessoas, o erro dos outros. Só seguir pra não... Porque já sabe o resultado. Se... O senhor acredita então que se alguém que usa droga hoje seguir quem... O senhor fala seguir o resultado é ver a ruindade que aconteceu pra ele, que vai acontecer pra gente também. Se o SBC se jogar de um penhasco, o SBC já viu, já ouviu histórias de outros que se jogaram em penhasco e morreu. Então você não é diferente. Você não é imortal. Nesse plano você não é imortal. Então se você sabe que vai morrer, por que você vai se jogar? Claro. O senhor trabalha com o que no mundo astral? Qual que é a sua atividade no mundo astral, seu Exu Caveira? Primeiramente eu trabalho com café. Café? Sim. Ué? Tem que ter a fé. Ah, com é a fé. Maior, por exemplo, fazer realizar qualquer trabalho. Antes de qualquer arma, qualquer tridente no nosso plano é uma arma. Tem que ter a fé de ser humano. É isso que a gente vem buscar. A fé. Porque eu poderia trabalhar com isso, com aquilo, mas o eixo maioral, o eixo bom, que é que falam aqui na Terra, é pra mim aquele que deixa o aparelho em paz, livre de qualquer coisa que vai te derrubar e te deixar pra baixo. Uhum. Então eu trabalho primeiramente café. Entendi. Só antes do senhor continuar, se o senhor repetisse essa frase, o Exu que é bom, o Exu que é forte, o Exu que os outros dizem, ah, esse é o forte maioral. Ele age de determinada maneira. Que maneira é essa para o pessoal ouvir bem? Bom, o maioral que a gente vê em Casuás, uhum. Ele se torna maioral pelo jeito que age, pelo jeito que fala e pelo jeito que se porta em seu médico. Claro. Perante o olho dos outros, perante do nosso plano, o maioral é aquele que consegue realizar todos os trabalhos mandados do orixá daquele aparelho. Uhum. Esse sim é o Exu maioral, que está em constante trabalho, trabalhando incansavelmente para o seu médico ficar bem e seguir o que ele veio traçar na Terra. Muito bom. O seu Exu, eu quero aproveitar bem o seu conhecimento. A mãe autorizou que a gente fizesse no outro lado. O senhor se importaria de ir lá com a gente? Isso. Que aí a chuva não atrapalha, tudo bem? Fazer lá? Então tá bom, eu vou parar aqui. Que a gente faz. Então, seu Xu, muito obrigado. Muito simpático da sua parte ter cedido aí a oportunidade da gente vir pra cá. Assim as pessoas vão poder ouvir melhor as suas palavras, viu? Fico muito agradecido. Então, seu Caveira, o senhor estava falando sobre o trabalho do senhor no mundo espiritual. O senhor pode contar pra gente um fato que o senhor teve que ou cuidar de alguém? O senhor estava dizendo que o senhor lida com a fé. Mas conta pra gente uma situação que envolveu o trabalho do senhor. Eu posso falar do meu aparelho, né? Assim não vai causar quizila nem entrega com nenhum outro ser vivo. O aparelho não tinha fé muito antes disso, ele nem me conhecia. Não conhecia as entidades. E ele precisou. Só que ele tinha fé que alguém do outro lado tava olhando ele, sem saber quem. Sem ter reverência de nome, sem ter referência de imagem. Uhum. E a fé dele fez com que ele pudesse sair de uma vida, a vida que afundou ele e que quase te fez ele fluir para outro plano. Uhum. Mas por conta da fé dele, facilitou o meu trabalho em distanciar e mudar ele de caminho. Simplesmente café. Então veja só, ele não me conhecia, ele não tinha concordância do meu trabalho. Uhum. E mesmo assim eu trabalhei por ele, sem ele me dar nada em troca. Simplesmente a fé. Claro. Claro. Então quando se diz que Exu só faz as coisas quando tem algo em troca, nem sempre é assim. Não, é assim, moço. Uhum. Porque as pessoas não focam em dar algo ou ao menos agradecer. Você vai agradecer se você tiver aquilo que você pediu. Uhum. Que nem sempre o que você pediu é certo. Uhum. Porque o mesmo Exu que pode te tirar da frente de um pé de borracha para que você não perca sua vida. É o mesmo Exu que se tiver que tirar você de dentro do seu casuá sem você entender psiquicamente o que tá acontecendo. Ele te bota na frente de um pé de borracha e faz você desencarnar. Claro. Ou seja, Vocês seguem diretrizes da lei maior. É, isso, moço. Não faz o que quer, quando quer. Depende. Depende? Isso, moço. Depende do quê? Se foi dada uma lei para um Exu cumprir, ele vai cumprir. Mas depende do que o seu aparelho tá pedindo, se a lei do livre-arbítrio vai deixar com que o Exu cumpra a lei, a ordem que foi lhe dada para ele cumprir. Entendi. Tem a lei do livre-arbítrio para escolher. Claro. Só que também tem Exu depois, o mesmo Exu que não pôde realizar o seu trabalho por causa da lei do livre-arbítrio, é o mesmo Exu que vai cobrar. Claro. Entendi. Então, o senhor falou um pouco da sua passagem. O senhor sofreu muito? Sofreu no sentido material? É, depois que o senhor morreu, apanhou alguma coisa assim, foi escravizado? Não, moço. O pior sofrimento que eu tive foi de estar me matando dia após dia nessa terra. Pois depois a gente passa por um véu. Eu passei por um véu. Onde, se você passa por um esquecimento daquela dor, você não vai lembrar da dor, você não vai me sentir essa dor. Se você não lembrar dela. Eu passei por um véu. Porque eu só tinha vindo nessa terra pra ter a última lembrança de como é viver nela. Pois eu já era um Exu. Uma experiência que teve, uma experiência de vida. Então eu só esperei esse véu cumprir o ciclo. Esperei para que uma entidade de luz viesse me buscar, para que eu pudesse prosseguimento no meu trabalho. Ah, entendi. Então o senhor acredita que as dores morais, elas são mais fortes do outro lado, depois que você morre, do que as próprias físicas? Sim. Você paga dia após dia de olhar torto, um olhar torto, para um inocente você vai pagar. Duplicado. Duas vezes pior. Mas depois tem a paz. Só para aqueles que têm entendimento. Você tem que se arrepender. E quando passar do outro lado, ter um entendimento que realmente era errado. Porque as pessoas nunca se julgam erradas e sempre certas. Do outro lado não é assim. Ela só vai buscar a paz, que é desencarnar. Se ela admitir o seu erro e rever suas ações. Só abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, já que estamos falando de julgamentos, qual conselho o senhor dá para as pessoas que, ao ouvirem uma entidade, ouvirem um espírito, se preocupam mais com achar se ele está incorporado, se ele não está, do que ouvir as palavras que ele tem a dizer? Eu acho. As pessoas têm que se focar no que a mensagem tá passando, na mensagem que tá sendo dita. Porque se tudo isso for uma grande mentira, que bom, é sinônimo que o ser humano tem uma imaginação muito fértil, muito além do que o materialismo. Então se tudo for mentira, pelo menos não vai ser em vão, vai ser uma experiência de vida. Oh. Claro. Entendi. Então, seu Exu, quem acredita que tem a melhor entidade que o outro, ou que o seu terreiro é melhor que o outro, ou que as doutrinas de um terreiro deviam ser usadas por todos os outros terreiros, que mensagem o senhor passa? Buscar conhecer, aprender. Porque os sábios sempre ficam quietos. Os sábios? Sempre ficam quietos. Sempre ficam quietos. Pois eles estudam e se aprimoram antes de fazer qualquer teoria ou conclusão. E pessoas ignorantes, não estudadas, falam. Porque tudo que você fala de ruim do outro sempre vai ser o que reflete dentro de você. Tudo que você fala de ruim do outro vai ser o que reflete dentro de você. Isso. Houve uma sintonia ali, então... Por isso que você conseguiu ver. Se uma pessoa fala tão mal assim da outra, a ponto de cegar e não ver os seus próprios erros, o espírito vai achar uma forma de mostrar esse erro pra carne. E a forma de mostrar é jogando pra fora. É acusando os outros. Claro, daí o reflexo. Isso, sinônimo de quem é inocente. A pessoa tá colocando um sinônimo, denominando quem é inocente. Arvejo. Deixa eu chegar. Então, seu Exu, vamos só pedir uma licença com o senhor. Boa noite. Tudo bem? É. Como é que vai? A entidade autorizou a gente continuar, seu Caveira? Sim. Tá certo, então. Então, arruma aí. Vamos voltar aqui. Por que julgar os outros faz mal pra gente? Julgando o outro, você esquece dos seus erros. Mais uma vez. Essa mesma pergunta levou a uma mesma resposta. Julgando os outros, você vai esquecer dos teus erros. Isso. E só vai ver o que o outro tem de ruim. E se você só ver os defeitos dos outros, você só vai aprender defeito. Porque a gente só adquire coisas boas se a gente procurar coisa boa. Mas se procurarmos defeitos, coisas contrárias ao positivo, só vai ter o negativo. Você só tem aquilo que conhece, aquilo que sabe e aquilo que adquire. Você só tem aquilo que conhece, aquilo que sabe e aquilo que adquire? Isso. Claro. Entendi. Então, quando alguém quer incorporar uma entidade e prefere que seja da sua linha, da linha dos Caveiras, o que ela pode fazer? Tem algo que se pode fazer? Como vocês veem uma pessoa escolher uma entidade no lugar da outra? Não tem nada que possa fazer. Se o seu Exu for capa preta, não tem como ele virar caveira. Eu tenho uma pessoa que tem que respeitar o livre-arbítrio da sua entidade, do seu plano e do seu tempo como espírito, pois eu trabalho com esse aparelho justamente porque, como já lhe disse na minha história, a minha maior causador da minha morte foi a bebida. E meu aparelho tem todas as 7 reencarnações com essa que ele já passou. O problema dele foi o vício do álcool. Então eu, sabendo, conhecendo o que é você sentir o vício do álcool, eu posso e eu devo, por isso me mandaram trabalhar com ele, porque eu tenho conhecimento desta linha. Entendi. Do vício. Então eu vim trabalhar com ele para que ele não caia nisso, porque ele me dá bebida, ele me dá fumo, para que ele não caia nesse vício. É esse o ponto de vista desde o começo do século, desde o começo da história da Umbanda, para isso que se dá fumo e bebida para Exu. Porque você não quer ficar preso àquele vício. Então você dá para que Exu leve, ele adquira e transforme o vício, que é uma coisa negativa, em positivo, te trazendo paz. Entendi. Quando o senhor fala, você dá a bebida e o fumo para Exu, o senhor quer dizer assim, a gente encarnado coloca ali um elemento para Exu transformar e ajudar a gente mesmo na nossa vida, é isso? Isso. Ah. A fumaça é o nevoeiro que leva, não só como descarrego, mas leva todos os seus pedidos ao ar. E a saliva que sai da boca, ela é sangue para a entidade. Seu sangue é composto na boca do copo, na ponta do charuto do cigarro. Então, seu sangue mostra o que o seu corpo precisa. E o pedido queimando no fumo vai ao ar, assim como a fumaça. Aham. Uhum. Claro. Entendi. Nossa. O que a pessoa pode fazer para viver uma vida com dignidade? Sendo verdadeiro, honesto e humilde. Sendo verdadeiro, honesto e humilde. Sim. Uhum. Porque se você for verdadeiro, você não vai carregar uma mentira na sua vida. Então você vai estar em paz. Uhum. Se for humilde, sempre que você estiver passando por uma agonia, você vai ter humildade de pedir socorro. Uhum. E com toda a humildade que todo mundo gosta, vai ser ajudado. Se tiver amor, você vai amar o próximo assim como você quisesse que o próximo te amasse. Uhum. E se você for honesto? Se for honesto, o reconhecimento não vem deste plano. O reconhecimento vem da divindade de cima. Uhum. Nosso Zame é o Batalá maior. Tá certo. Então, seu Exu, baseado no que o senhor falou, se a pessoa for verdadeira, ela terá paz. Se ela for honesta, ela vai ter o reconhecimento da espiritualidade maior. Se ela for humilde, então ela vai poder ter acesso ao socorro. Isso. O maior causador da era em que nós estamos passando, eu falo nós, porque Exu está muito perto da camada terrena. Então, o momento que nós estamos passando, o Pataco é o maior prejudicador de tudo isso, de todos esses tempos. Porque pessoas matam, roubam, mentem, criam discórdia por causa do Pataco. Dinheiro, se eu falo. Isso. Eles criam discórdia. Acaba filho matando pai, pai matando filho. E isso só diminui a evolução. Batera. Claro. Então, seu Caveira, só concluindo aqui então essa questão. Se a pessoa, sendo verdadeira, ela tem paz, sendo honesto, consegue esse reconhecimento superior, e sendo humilde, socorro, por que que é difícil a gente viver essas coisas tão, que parecem tão simples? Que desde séculos anteriores, esses defeitos, que nem sempre são defeitos, mas esses defeitos foram corroendo a alma e geração dos seres humanos. Se eu crescer, se eu nascer num lugar onde a cultura diz que o certo é matar, eu vou crescer com esse pensamento, achando que o certo é matar. Uhum. Então, para que isso mude, os seres humanos têm que se focar desde já em tirar os defeitos, que é a falta de honestidade, se viver na mentira, a falta de humildade. É o ser humano desde já começar a criar as gerações que vão reencarnando na Terra sem esses pensamentos, que os tempos futuros vão ser sem esses defeitos. Qual é a visão do Exu Caveira sobre a educação nos dias de hoje? Educação espiritual ou carnal? Carnal primeiro. Então eu vou anotar aqui que eu quero saber do senhor depois também. Vamos falar da carnal. Educação. As pessoas entendem como educação Educação é um aprendizado de culturas de antigamente. A educação é aprendido que você tem que ser educado, você tem que saber respeitar pessoas mais velhas. E isso sim, deveria ser mantido, essa é a minha opinião. Mas não é mantido. Porque como que uma pessoa mais velha na Terra, que são os pais, os avós, podem falar para os moços que estão reencarnando, as crianças, que não podem ser mal educado, se as crianças ouvem os pais sendo mal educados com seus avós? É, realmente. Por isso que antes das pessoas acharem eu tô incorporado, aquele não tá, minha entidade é mais bonita do que a dele, é porque ele tá fingindo. Procura olhar dentro de si a educação que lhe foi dada. Pois, mais uma vez, eu falei, torna a falar, que Exu, que Exu, entidade, que é entidade, guia, que é guia, não vai ser forte enquanto está sendo fotografado por essa terra, fazendo a passagem desse plano. Ele vai se mostrar ser bom porque ele precisa de evolução. Então foi como eu falei, a evolução, o reconhecimento não vem do ser da terra, vem do plano espiritual. Então Exu faz porque ele vai ser reconhecido no plano de alguém superior a ele. Então Exu ajuda. Por isso Exu ajuda. Por isso que Exu ajuda? Isso. Porque ele não vai ganhar o reconhecimento. O reconhecimento dele não é os outros achar bonito, achar que tá incorporado, que não tá. Ah, é? Não. Não é esse? O reconhecimento é ele vir fazer o trabalho dele, sabendo que algo ele vai ter de retribuição depois, no seu plano, com o seu tempo. Então, a educação carnal, segundo a sua visão, deve seguir os princípios que são básicos já na antiguidade. Sim, a educação de um guia, por exemplo, falando já para a espiritualidade, da educação. Isso. Da espiritualidade. Sim. A educação vem de milênios, de anos, de lá para cá. Então, se naquele tempo era bom, tinha reconhecimento, por que não seguir? Por que não lembrar? E guia é isso. Guia é antepassado. Guia são pessoas com seu sangue de milênios atrás. Então, se nós, que era de milênios atrás, com a nossa educação aqui na Terra, do nosso jeito, viramos guia, que é uma coisa boa, estamos trabalhando em pró do próximo. A gente, o que eu posso dizer? O que, que o ser humano não pode, então, seguir a educação que um guia passa? Se o guia é o seu antepassado, nem sempre o seu, mas é de uma era antiga, de uma era onde tinha muito respeito pelo próximo, onde a palavra de um homem valia muito mais do que um mundo de pataco. Onde a palavra de um homem valia. Se eu falasse que ia fazer, não precisava ter nenhuma documentação anotada ou escrita. Sim. As pessoas acreditavam na palavra um do outro. Isso marcou as eras passadas. Claro. O senhor tem, no mundo espiritual, hierarquias a respeitar? Sim. Assim como o ser humano tem hierarquia aqui do outro plano, não pode ser bagunçado. Tem que ter hierarquia. Se eu desencarnei, passei pelo véu de esquecimento e de desencarnação, veio alguém me chamar pra trabalhar e me oferecer uma oportunidade de fazer o bem pro próximo trabalhando nessa falange, ele é um superior a mim. Pois eu aceitei, se eu aceitei é porque eu tenho que seguir as regras que ele impõe. Então ele é superior a mim. Em qualquer plano que você for. Não é porque eu sou do cemitério que eu entro em qualquer cemitério que eu queira. Cada cemitério tem um Exu guia e chefe na falange. Então se eu precisar ir atrás de uma terra, de um cemitério, que na terra, a terra de um cemitério não é igual da outra. Cada uma tem sua energia. Se num cemitério reina Exu Caveira e no outro, vamos supor, Exu Capa Preta, a terra, a energia da terra dele é diferente da minha, porque é pesada por energia de Exu diferente. Então se eu precisar ir no plano do Capa Preta, não é porque eu sou Exu de cemitério que eu entro sem pedir permissão. Naquele momento, naquele ato, ele está sendo superior a mim. Porque eu estou precisando dele e eu estou dependendo dele. Xaxô, por que que se diz que o Exu está no embaixo? Como, moço? Às vezes o pessoal diz que o Exu trabalha lá embaixo. O Exu está no embaixo. Por que se diz isso? Sincretismo do povo. Catolicismo. Pratico o catolicismo, do povo que cultua a Bíblia. Sincretizar Exu com o diabo. Por isso, tem o sincretismo que Exu trabalha lá embaixo. Mas a terra está num eixo. A terra é o ponto de equilíbrio entre cada parede, entre cada ser humano. De um lado está os seres do umbral, que eu não gosto muito de falar inferno. De um lado estão os seres do umbral. Do outro lado, estão os seres da luz. Então a Terra é um eixo. O universo é um eixo. O nosso plano é simplesmente um ponto de referência. Não existe em cima e embaixo. A entidade vai descer, a entidade vai subir. A gente está entre vocês a cada todo momento. Entendi. Então, são as vibrações que definem o local e o trabalho e a ocupação de vocês, onde vocês estão. Sim. Claro. E que... É fato que Exu faz maldade? Maldade carrega aquele que vai fazer o pedido. Mas você chega num templo de macumba falando, eu quero matar o meu marido. E depois que alguns Exus, que não são todos, realizam esse trabalho, e começa a pesar na sua vida, porque a lei do retorno de causa e ação, causa e efeito, está sendo realizada, que está pesando na sua vida, vem falar que Exu é o diabo. Mas Messi pediu, eu já tô morto. Mas Messi pediu pra mim tirar a vida de outro. Eu vou trabalhar com a tua fé. Se tua fé quer isso, eu vou realizar com a sua fé assim. Então se Mas Messi pede pra que eu tire a vida do outro, quem é o diabo? Claro. E dizem que Deus... Então se dizem que Deus já sabe a hora e como a gente vai morrer... E às vezes o senhor dizendo que pela fé de alguém o Exu pode tirar a vida, não se deve entender no pé da letra, né, seu Caveira? Deve-se entender que o senhor só vai realizar aquilo que Deus programou para acontecer. Depende da forma que o ser humano vê Deus. Pois eu só sou um escravo que recebo ordens e cumpro. Não é de mim que vem essa ordem. Então, não é que já tá tudo programado na sua reencarnação. Toda vez que você olha pro futuro, o futuro muda. Então, é de circunstância para circunstância. Se você tá se matando e já tá morto desse lado, por que adiar? Se o Asmissê pode ir pro outro lado e ganhar sabedoria o quanto antes. Entendi. Ou seja... As pessoas sempre veem a morte como uma coisa ruim, e o senhor está dizendo que nem sempre é isso, quando você não está ocupando da melhor forma a sua estadia na Terra. Ou quando de alguma forma você já falhou durante essa vida, ou de quando você está perdido e não está conseguindo ouvir a voz dos seus guias na sua vida contínua. Então é em vão ficar na Terra para não realizar nada. Sim. Pra não observar e não aprender nada, porque nós só estamos aqui. Vocês só vêm pra essa terra de passagem. Só pra observar, aprender. Pra que quando chegar do outro lado, vocês já tiverem. Já tenham o conhecimento devido. Pra que vocês possam usar do outro lado, que lá é a casa de vocês. Vocês vêm pra essa terra, olha, observa, aprende e vai pra casa. Seu Caveira, na forma do senhor de ver a vida, o que é o medo? A vida na Terra ou a vida espiritual? Vamos começar pela Terra. Medo é aquilo que sua alma já sabe que você fez, tá fazendo ou fará de errado. Então você tem medo porque quem deve é porque tá devendo alguma coisa, não é? Sim. Então o medo simplesmente é a sua alma avisando que você tem que rever os seus atos e pagar o que você deve. Uhum. Rever os seus atos e pagar o que você deve. O medo, ele só é um alarme, um aviso de que você está errando. Porque quem anda por dentro da sabedoria e da lei não tem pra que ter medo. Seja o medo de qual ele que for. Se for o medo de um bichano, desses que faz o caminhador pelo chão, é porque tua alma sabe que você tá entrando e inflagindo o lugar dele. Ele simplesmente não pensa. Então você tem medo é porque no fundo você sabe que ali você não deveria estar. Por isso o bichão tá indo te atacar. Nossa. Porque se isso não fosse assim, você não teria medo, você mataria e pronto. Ah, claro. Esse é o medo terreno. E o que é o medo espiritual? O medo espiritual é saber que vocês erraram mesmo. Falando que não acreditava nas coisas que profetas dizia, que vocês tinham que encontrar lei, que tinham que seguir a palavra, ou um guia que fosse para que cumprisse o que tem que cumprir. Então é o medo, é sua alma mais uma vez te avisando que você não está cumprindo o que foi feito na Terra. Então você tem medo de ir por outro lado. E a fazer o que os seres humanos propagam, que é apanhar, que é esse, que é aquilo. Apanhar, você apanha nesse plano, moço, não do outro lado. Do outro lado você aprende e não apanha. Apanhar, se... Apanhar da forma que vocês sabem, a gente apanha. Senão eu vou criar uma incógnita, né, no ser humano. A gente apanha, só que pra gente é um aprendizado. Não uma dor. A gente tá apanhando, mas a gente tá aprendendo. A gente sabe que tudo tá errado. Tá apanhando, mas tá aprendendo. Isso. E resiste porque sabe que tava errado. Sim. O senhor acha que se as pessoas reconhecerem mais o erro, elas terão maior resistência pra suportar as adversidades que vieram do erro? Como? O senhor acha que as pessoas que ao reconhecer o erro terão mais força de suportar a reprimenda que vem depois? Sim. Se reconhecer o erro, as vezes não vão errar. Se não errar, tá assistindo, mas se reconhecer o erro, as vezes não vai errar de novo. Ah. Não vai errar pela primeira vez, mas você pode estar reconhecendo o erro do outro, do próximo, pra não errar. No outro, né? Isso. Ah, entendi. Sim. Então qualquer erro, se a pessoa souber lidar com o erro, é um aprendizado. Uhum. Mas você sabe que não vai poder fazer de novo. Porque só é erro se dá errado. Senão não é erro. É. Claro. Então deu errado, mas se deu errado não é pra fazer. Claro. Tô sendo claro, moço? Tá, tá. Se... E como fazer então pra ouvir o conselho de um guia quando... Às vezes a situação na Terra é gostosa e a gente quer se entregar a ela. Mas pra isso eu não tenho recado, moço. Pra isso tem a lei do livre-arbítrio. Entendi. Só, vocês são equilíbrio. Uhum. De um lado, vamos por assim que o povo que vai assistir vai me entender. De um lado é anjo. Uhum. Você é o equilíbrio. De um lado é anjo soprando no seu ouvido, e do outro lado é o demônio. Vamos dizer assim, soprando no seu ouvido. Claro. Positivo e o negativo. Uma analogia, né? E você no equilíbrio. Uhum. Aí por isso foi dada a maior lei que foi colocada nesse plano, que é a lei do livre-arbítrio. Você tem as três ideias: a sua, a do bem e a do mal. Vai de você seguir a qual você preferir. Então, seu Exu, perante todas as situações, temos disponíveis três caminhos, três ideias. Isso. A nossa própria, a do bem e a do mal. Sim. Então, qual devemos ouvir e como ouvir a correta? Se concentrando mais. Uhum. Se conhecendo mais, conhecendo o seu próprio pensamento, sua própria pessoa. Uhum. Que muitas pessoas não se conhecem, muitas pessoas vão pelo conhecimento do outro. Muitas pessoas, se eu falar que é certo, as pessoas vão fazer. Se eu falar que é errado, as pessoas não vão fazer. Elas vão pela influência do próximo. Uhum. Então buscar se conhecer mais, buscar o interior, a bondade dentro de si. Que se você buscar a bondade, assim, você só vai encontrar a bondade, você acha que procura. Nossa. Trabalho negativo. Tem resposta? Sim. Um dobro. Um triplo, vamos dizer assim. Duas respostas pro que fez, a maldade. E uma pro inocente, vamos dizer assim. Uhum. Se não for inocente, não vai ter volta pro que fez. Vai estar quieto, vamos dizer assim. Uhum. Agora, se for por um inocente, hein? Um triplo. Porque ele é tão inocente que ele é tão humilde a ponto de deixar a demanda entrar. Nossa. Então vai atingir, mas num inocente, não tem nada que uma vela branca não resolva pra tirar, né, a negatividade. Já pra aquele que fez, é um ciclo. Muitas vezes, encarnações pagando aquilo. Por isso, essas pessoas que fazem isso, só tem um recado: pense e repense antes de fazer qualquer coisa. Pense e repense. Sendo boa e sendo má. Pense e repense antes de fazer qualquer coisa, seja ela boa ou má. Isso. Por que o senhor diz? Porque pensando. Uhum. Porque pensando e repensando, uhum, mas você vai querer. Vai se conhecer, porque você vai pensar demais, você vai começar a perceber a tua alma, vai reconhecer o jeito que seu cérebro pensa. Então, sabendo o jeito que o cérebro pensa, você vai conseguir ouvir o lado bom ou o lado ruim, se conhecendo. Você vai conhecer o teu lado bom ou o teu lado ruim, mas você vai repensar no que você já fez e deu errado, então não vai seguir o lado ruim. E vai pensar de novo, pensar e repensar. E vai pensar de novo, assim, eu virar o lado bom. Como? Se conhecendo. Se conhecendo? Isso. Como a gente faz pra ter perseverança, sendo que a realidade mostra uma dificuldade que parece ser superior às nossas forças? Tendo fé, sabendo que praticando bem, você vai receber o bem. Então a fé, se você ter fé, você vai acreditar que mesmo alguém te tratando mal e você tratando a outra pessoa bem, você tá fazendo a tua parte. Então você vai ser reconhecida da forma certa. Aham, entendi. Claro, claro.